manhã despontar após noite escura. Seus raios vêm a terra clarear. Assim o homem, quando aceita a palavra de Jesus, seu ser obscuro passa a desfrutar a luz. Qual nuvens negras que cobrem o infinito dos céus, não permitindo às estrelas o seu lindo brilhar. Pregando o amor de Jesus. A tempestade quer o barco no oceano afundar, mas este suporta e vai em seu porto ancorar. Assim o mundo tempestuoso quer o derrotar, porém resistindo em